academia. Então, pode crer. Deixa aí, isso aí é legal. Vamos ver qual que é. Ih, cara. Não. Aí não. Cuidado aí, mano. Abaixa, mano. Ô, louco. Tô na retaguarda, hein. Pode ser, vai. Eu vou pra cima, então, que dá pra você agora. Ô, WJ, chega aí, WJ. Segura os caras, mano. Ô, WJ, vai. Sartana, não fugi dos pensamentos. Senti que aquele filme era só coisa de momento. Ai, momentinho. Não vou fazer do rap bang. Onde homens imprudentes só levam sacode. Boa, a nossa rima é social, fundamental. Não somos moralistas, não vamos te dar lição de moral. Liguei meu rádio daquele jeito, mas isso vou é pô. A sair da frente lá vem pipô. Ah, desse jeito não vai dar. Em meios de comunicações temos que saber se expressar. O nosso som tem que atingir as facções hereditárias. Do molequinho ranhando até o tiozinho da terceira idade. Falo a realidade, verdade, para com que no futuro haja uma necessidade pra discutir com precisão demais assuntos. Ha, se no caso vier à tona, só lá em Hollywood, onde os cineastas ganham bem e não se iludem. Viajei pela internet.com.br. State tonight of America. Pentágono, xerife do mundo. Da garrucha de dois tiros até o fuzil AR-15. Ah, como eu gostava, achava muito louco. Quando o soldado matava os índios, demarcava o território. Aí novamente, tudo de novo. Promovem as guerras, comercializam as armas, tornando outros países abaixo de um terceiro mundo. 500 anos por aqui não foi diferente. A imagem não é nada, vê se não se ilude. Enquanto sobe com cachaça, eu subo com Yakult. A sai da frente, ela vai vir pouco. Bang, na balada de Sartana, não fugi dos pensamentos. Bang, senti que aquele filme era só coisa de momento. Onde os cineastas ganham bem e não se mudem. Pedro Álvares, A espada de Cabral cortou a nossa raiz. Na escola não aprendemos nada disso. A professora não explicava nem o que era genocídio. Para com isso. O ensino básico não aborda nada direito. Vou viajar, vou estudar história da música brasileira. A leira. Na época da ditadura caminhavam contra o vento. Os estudantes protestavam, reivindicavam seus direitos. No momento estou cantando, não sei se estou desnorteado. Fui no passado e até hoje sofro um atentado. Sofremos as mesmas influências. Vamos fazer por onde não pagar penitências. Ser do bem e não do mal, sem desespero. Faz de correio, lhe enviamos esta carta. Leia com atenção, interprete com sabedoria. O maior investimento da casa da moeda. Através da leitura tu adquires um conhecimento. Um cara muito famoso, intitulado Herói do Povo, que diz ter descoberto e se apossou do que era dos outros. A saca só fica ligeiro. Nos dias de hoje é figurinha carimbada no dinheiro de plástico. A putz grilos, cafedeus. O povo que o mesmo ajudou a escravizar ainda é plebeu. Em meio a uma cultura deturpada, quem sofre com isso é a maioria desprivilegiada. Historinha, conto de fada. Uma covardia pro raciocínio da criançada. Chapeuzinho vermelho e o lobo da boca grande. Mas hoje os moleques preferem um filme de bang. Ha! Sai da frente, lá vai pipoco. Na balada de Sartana, não fugi dos pensamentos. Senti que aquele filme era só coisa de momento. Só lá em Hollywood. Onde os cineastas ganham bem e não se mudem. Mosca da incompetência, de mão beijada. Você consegue ele viajando na balada. Ridicularizando totalmente o senso humanitário. Afastando-se de Deus, tu esquece o que aprendeu. Regredindo ao início novamente com plebeu. Do passado pro presente, me influenciando no futuro. Precisamente Brasil, América do Sul. Em épocas contemporâneas, otimismo, consciência e resistência é o nosso escudo. Ha! Sai da frente, lá vai pipoco. Na balada de Sartana, não fugi dos pensamentos. Senti que aquele filme era só coisa de momento. Só lá em Hollywood. Onde os cineastas ganham bem e não se mudem. Bang, bang, bang, ho, ho, ho. Bang, bang, bang, ho, ho, ho. lá em Hollywood.